vai por mim. Quando digo melhor você por perto, também não sei se já te sinto mais perto que longe. Fica difícil distinguir suas atitudes de afeto, até porque seus sentimentos você sempre esconde. Se meus segredos se misturam com os seus mistérios, já me perdi em algum lugar, também não sei aonde. Se eu questiono seus passos, você se faz desperto, muda de assunto e como sempre nunca me responde. Pra me agradar me dá um beijo e faz tudo que eu peço, mas se brigamos seus amigos é quem faz a ponte. Jogo de acertos e erros, nem sempre eu quem acerto. Só sei que o certo é nosso olhar juntos num horizonte. A noite toda em contato, mas sem contato aqui perto. Só um abraço é o que quero quando me vejo distante. Você e eu já nem sei mesmo se isso tá correto, mas fecho os olhos e te sinto só por um instante. Te sinto longe, mas perto, já não sei como descrever. Distância que me leva pra perto de você. Uma mensagem, já não sei mais como me conter. Como vou me conter? Te sinto longe, mas perto, já não sei como descrever. Distância que me leva pra perto de você. Uma mensagem, já não sei mais como me conter. Como vou me conter? Cada verso da canção, uma lembrança sua. Seu abraço, a segurança, se estou insegura. Sua fragrância domina, meu ar me traz loucura. Como pensar em outro alguém se eu sou toda sua? Quando eu passar na sua rua, você vai reconhecer que a todo tempo meu olhar procura por você. Quem sabe um dia nossas almas se unam, vai saber, sem ter ninguém nos dizendo o que devemos fazer. Se quando o medo sequestrou meus sonhos, me fez lembrar que em todo lugar que estiver com você que eu quero estar. Quem acredita sempre alcança, eu quero te alcançar. Se eu sou semente, me enterre em teu peito, eu quero brotar. Sempre que eu me encontrarei em você. Se eu me perder, tenha certeza que eu me perco em você. Se eu te perder, eu já não sei mais o que eu vou fazer. Sem ter você, sem ter você. Te sinto longe, mas perto, já não sei como descrever. Distância que me leva pra perto de você. Uma mensagem, já não sei mais como me conter. Como vou me conter? Te sinto longe, mas perto, já não sei como descrever. Distância que me leva pra perto de você. Uma mensagem, já não sei mais como me conter. Como vou me conter? São emoções, loucura, desejo, fortes sensações. Te coloquei em cada verso, frases e refrões. Nem se imagina tão presente em minhas inspirações. Estou só, sinto você até nas orações. Desejos, trama, paixão, que sem querer se mistura. É meu escape, meu cais. Calor nos dias de chuva, nas noites frias me instiga. E é meu ponto de fuga. Na dúvida vem sem drama, na certeza que eu sou sua. Aquece o meu corpo frio com seu corpo que ele é quente. Desejei isso desde quando te olhei diferente. E quantas vezes quase estraguei tudo, cê me entende. Mesmo longe, tu tá perto, mesmo que esteja ausente. Te sinto longe, mas perto, já não sei como descrever. Distância que me leva pra perto de você. Uma mensagem, já não sei mais como me conter. Como vou me conter? Te sinto longe, mas perto, já não sei como descrever. Distância que me leva pra perto de você. Uma mensagem, já não sei mais como me conter. Como vou me conter?